300 municípios hoje são atendidos pela AEGEA, que é uma empresa que ganhou o processo de privatização. Porto Alegre vive essa indefinição, a verdade é essa. E o pior, na minha Chile. opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, o pior cenário é a indefinição. Você pode ter um bom modelo estatal, né? Então você investe, você treina pessoas, você tem uma burocracia especializada, você ou você tem um sistema privado, você tem uma boa regulação, bons contratos, você cobra da empresa concessionária ou das empresas concessionárias. O que você não pode é ficar no meio do caminho. Ficar no meio do caminho é o pior cenário, né? Então, você não faz bem a Chile. manutenção, então você não investe na estrutura estatal, como deveria eventualmente, e você também não faz a concessão, faz a privatização, então você também não tem o agente privado fazendo esse processo. Não estou aqui tomando partido de um lado ou outro, só estou dizendo que tem que ter essa definição. Por esse relato que eu estou pesquisando e outros relatos que a gente está lendo e estudando, analisando, houve problemas. A minha única questão aqui, é que é pura, por isso que eu disse, é pura intuição. Mesmo que se tivesse feito todo esse processo de maneira adequada, há certos eventos climáticos que têm um volume tal, que têm uma dimensão tal, eles acabam atropelando simplesmente, né? Mas, obviamente, eventualmente o dano seria muito menor, o ritmo seria muito menor, das águas, e, né, enfim, teria um efeito muito mais controlado aí. Sheila, eu queria muito bom dia. Eu queria aproveitar aqui a sua presença e pedir a sua avaliação sobre esse acordo que foi apresentado ontem no Senado Federal, acordo entre, eu disse mais cedo aqui, né, entre a navalha e o pescoço, pelo qual no, na questão da desoneração, né, pelo qual a desoneração ficará valendo apenas durante o ano de 2024. Eu queria que você comentasse exatamente os termos desse acordo. E essa coisa de o Poder Executivo estar ali impondo a sua vontade sobre uma decisão do Poder Legislativo. Olha, Cláudio, a gente cantou essa pedra aqui, né? Lembra que semana passada, quando o governo entrou no Supremo e você teve aquela pedido de vistas, né? Pedido de vistas, decisão, né? Mas já com uma maioria relativamente consolidada, favorável ao governo, né? E o assunto parece que voltou para o Congresso. Você teve aquele jantar do senador Rodrigo Pacheco com o presidente Lula, né? A gente cantou a pedra aqui, né? Eu acho que eu e você, todo mundo aqui, Pedro, Thaís, Sônia, cantamos essa pedra. Tem uma negociação em curso, né? Cá entre nós é um modelo muito estranho do governo forçar uma negociação, né? E o ministro Haddad meio que tinha, ele tinha meio que cantado essa pedra. Ele disse: olha, vamos para o Supremo forçar uma negociação. Em algum momento ele joga esta ideia, né? O que é muito estranho, porque quando você tem quando o governo faz ação, ele menciona o ministro Cristiano Zanin na ação. Isso me chamou a atenção, eu trouxe aqui, né? Horas depois, o ministro Cristiano Zanin dá uma adesão, uma liminar, uma adesão monocrática. Horas depois, assim, né? Então, assim, um ministro que foi recentemente indicado pelo governo, né? E a partir depois, o processo avança, você tem o pedido de vistas, o Congresso entra. E você tem a negociação. Então, digamos assim, é claro, o roteiro desse processo é claro. Eu não estou aqui fazendo nenhuma teoria da conspiração, não tem conspiração nenhuma, é uma estratégia política que o governo adotou. É uma estratégia de força, no fundo, né? E conta com a maioria do Supremo, conta com ministros favoráveis, ministros com os quais o governo tem boa relação, na interlocução direta. Lembra quando a gente colocou aqui que quando o governo trouxe o ministro Lewandowski para dentro do governo, ele trouxe um interlocutor privilegiado do Supremo, né? A gente até brincou aqui, ó, tem o WhatsApp, tem o telefone, tem a intimidade. Isso faz parte da política, não estou aqui dando nenhum caráter assim delituoso para isso. Eu estou dizendo, há uma clara estratégia que o governo adotou. Por quê? Porque perdeu no Congresso duas vezes, porque teve o veto derrubado, né? Mas recorreu ao Supremo e a partir dali não deu opção, né? Porque qual é a opção? A opção era simplesmente destruir todo o sistema da desoneração, as empresas já com planejamento feito, o ano andando, muita gente contratada com base nesse planejamento. São setores muito sensíveis à mão de obra, então não tem muita alternativa. A minha impressão é que na cabeça de muitos setores empresariais e muita gente no próprio Congresso, a ideia é assim: olha, como é que é? Madonna e mobile, né? Brincando para o país, o Congresso, não é muito variável. daqui a um ano tudo pode acontecer, né? Vamos estar perto das eleições, já mais perto, não muito perto, mas já vamos estar bem mais perto das eleições, o clima vai ser outro, o governo pode estar numa outra situação política, né? Nós vamos ter eleição nas duas casas do Congresso, depende do que as novas lideranças vão dizer. Então, esses acordos podem ser revistos, né? Já foram revistos tantas vezes, tantas idas e vindas, né? Então, ganhar um ano de desoneração, pelo menos cumprir o planejamento das empresas, desses setores, evitar nesse momento demissões, eu acho que foi esse o sentido geral desse acordo. É um pouco aquela ideia assim, olha, nós não estamos nos entendendo, tem um equilíbrio de forças aqui, tem um jogo onde há um equilíbrio de forças, então, vamos por enquanto manter o processo, depois fazer uma desoneração gradual. Esse negócio de desoneração gradual no Brasil é muito estranho, né? A gente aprovou a PEC emergencial para ter uma desoneração gradual geral dos incentivos no Brasil. A gente ia de mais de 4,5% para 2%. Né? Até agora, alguém ouviu falar nisso? Ninguém ouviu falar muito nisso. Né? Então, a gente planeja essas desonerações, mas vai revendo no caminho. Então, acho que foi um pouco isso que se fez nesse processo. Era o mínimo, né? Pelo menos se ganhou um fôlego. Fernando Schiller, cientista político, sempre com a gente aqui no Jornal. Gente, obrigada, Schiller. Bom fim de semana, até a próxima. Para vocês também, bom abraço. Abraço, 8 horas 59 minutos. Já já mais notícias na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Em apoio à população do Rio Grande do Sul que sofre com fortes chuvas, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a prorrogação do prazo para o fechamento do cadastro eleitoral por 15 dias em todo o estado. A Justiça Eleitoral manifesta solidariedade e apoio ao povo do Rio Grande do Sul, que se encontra em situação de calamidade pública. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados. Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema, você combina com GNC. GNC, todas as sensações do cinema. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osiris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi. Bandeirantes. 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus, céu nublado na capital dos gaúchos, manhã fria em todo o Rio Grande, massa de ar frio que cobre o estado. Eu sou Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente, dando continuidade a esta cobertura que começou já há mais de uma semana, né? Já vamos aí para 10 dias de cobertura ininterrupta desta tragédia, a maior tragédia climática da história do estado do Rio Grande do Sul. Macalossi está chegando, estava no Nacional agora há pouco, com a Thaís, com o Cláudio Humberto, com todos mais. O Sérgio está aqui também. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, Macalossi. Acho que a gente já está em linha com o nosso primeiro entrevistado, fazer a conexão direta. Está conosco a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil. Esteve aqui na Força Tarefa também há alguns dias. Força Tarefa que está aqui ao lado do Tecnopuc, no coração, onde estão os estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Comando Militar do Sul, ao lado do 3º Regimento ali de Cavalaria. Para cá foi transportado o Comando Militar do Sul, porque alagou lá no Centro Histórico a sede do Comando Militar do Sul. Ministra Simone Tebet, bom dia, obrigado pela presença conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Sérgio, Guilherme, Osiris. Bom dia a toda a nossa querida população do Rio Grande do Sul. dentro da medida do possível, sim, é um prazer poder estar falando com todos vocês. Com certeza. Pena que nessa situação toda, mas o governo federal tem um papel muito importante. Temos 5 regiões extremamente impactadas, muitas delas devastadas, e a sua pasta justamente lida com planejamento. Nós demoraremos muito tempo para recompor não só a estrutura, como a vida das pessoas, né? Como é que está iniciando esse planejamento e o fatiamento de um orçamento específico para o Rio Grande do Sul, ministra? Ótimo. Bom, de novo, quero dizer que desde que nós tomamos conhecimento, especialmente a partir do dia 1º de maio, dia 2, todas as orações e todos os nossos esforços, não só do governo federal, mas do Brasil, né, foram voltados, estão voltados para o Rio Grande do Sul. É importante a gente dizer que vocês não estão sozinhos não apenas porque essa foi a determinação do presidente Lula e seus ministros, mas não estão sozinhos pela solidariedade do povo brasileiro. Acho que é importante a gente dizer isso sempre em todas as entrevistas. É o esforço de todos que vai fazer com que a gente reergue e reconstrua o Rio Grande do Sul o mais rápido possível. Você falou, vai demorar algum tempo. Se nós estarmos unidos, deixando todas as diferenças de lado, não vai demorar tanto tempo assim. A gente vai trabalhar 24 horas por dia, se for necessário. Fala alguém que já foi prefeita de município alagado por 2 vezes, né? E fala alguém que, como mãe, chegando aí perto dias das mães, já começa a sentir a dor, como estive aí em Canoas e na região, a dor das mães, das mulheres, vendo suas crianças, seus filhos fora dos seus lares. A pergunta objetiva que você me faz, e essa é a mensagem principal que eu quero deixar para o povo gaúcho, para Porto Alegre região, é que vamos lá. Ajuda humanitária já está acontecendo, como vocês estão vendo. Aí eu vou dar as notícias oficiais para a gente combater fake news e tranquilizar a população. Não haverá desabastecimento. Nós já levamos, além de purificadores, água está chegando em quantidade, o nosso maior navio brasileiro chegando, inclusive, com a estrutura e com carga suficiente para alimentos, remédios, colchões, enfim, além da solidariedade do povo que vocês estão vendo. Então, nós estamos agora, eu saí da sala de situação aqui em Brasília para falar com vocês, o fluxo logístico, que é o mais importante, porque os mantimentos já tem quantidade suficiente. Agora é uma questão de fluxo logístico, tem que chegar. Então, segundo a notícia que eu quero dar, o ministro dos Transportes estava em Maceió fazendo por vídeo, porque ele estava com o presidente também lançando, inaugurando obra, o fluxo logístico das 49 pontos principais de interdição, hoje são 34, mas desses, agora de ontem para hoje, mais 7 foram liberados. Enfim, a ajuda humanitária vai chegar e vai chegar pelas estradas, ainda que tenha que dar uma curva maior, e quando não vier por terra, está vindo pelo ar, como vocês viram ontem, uma cidade ilhada recebendo água e mantimentos pela parte aérea. O segundo ponto que eu acho importante, o que a gente precisava para colocar agora recurso financeiro na mão das prefeituras, dos prefeitos, a gente já conseguiu, que foi um decreto legislativo que foi aprovado em menos de 24 horas. Nós trabalhamos no final de semana passada, na segunda-feira o presidente assinou, na segunda mesmo a Câmara de Deputados assinou, aprovou, e o Senado na terça-feira. Então agora isso já permite a gente liberar, como a gente já está fazendo, agora sim a gente começa a liberar, todos os projetos que a gente chama de rito sumário. Eles estão sendo liberados, os ofícios, sem projeto, não há necessidade, basta requerimento do prefeito em mais ou menos 24 horas. Tem alguns que saíram em menos de uma hora. Agora, os projetos que dependem de projeto, os pedidos, sim, como nós estamos em regime de calamidade pública, ele tem um trâmite também muito rápido. Ele não é em 24 horas, mas ele é em 48 horas, no máximo 72 horas. Então, nós estamos falando de recursos, nós estamos avaliando já pedidos na ordem de 100 milhões de reais, que é apenas assim, para limpar a escola cuja água já baixou, são aquelas coisas imediatas, que a gente pode colocar um caminhão na rua, abastecer, para poder começar a liberar a rua. Estes são valores pequenos, mas são os valores imediatos que podem chegar e que são os pedidos dos prefeitos. A terceira medida, e essa é hoje a mais importante, ela foi editada ontem à meia-noite, foi acho que mais ou menos nesse horário, ou, portanto hoje, né, meia-noite de hoje, meia-noite e um, foi uma medida provisória para já começar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Ela não só antecipa os programas sociais, Bolsa Família, Auxílio Gás, como os programas trabalhistas, abono, como ela também vai ampliar, já está ampliando, em mais 2 meses o seguro-desemprego para as pessoas. Então, elas já sabem que vão ganhar mais 2 parcelas, da mesma forma como a gente está colocando um aporte de mais de 7 bilhões de reais, que são aqueles aportes para os programas do setor produtivo. Lembra do Pronaf, da agricultura familiar, do Pronamp, para as pequenas e microempresas poderem alavancar. A gente acha que esse valor, esse aporte do governo federal, vai dar uma alavancagem na capacidade de crédito na ordem de 30 bilhões de reais. E aí, claro, que vem com toda uma regra diferenciada para facilitar a retomada da vida das pessoas. Ainda mais 2 medidas importantes, que são, se eu tiver tempo, né? Claro, claro. Na segunda-feira... O Rio Grande está me ouvindo, ministro. Tá. Eu não quero monopolizar, claro, sei claro. Que em vocês seguida, estão aí... O colega aqui tem uma pergunta para a senhora. Certo, então apenas mais 2 medidas que aí vocês podem... Uhum. Fico à disposição de vocês. Mais uma medida essa que importa para os municípios impactados e para os prefeitos. A segunda, no mais tardar, na terça-feira, nós vamos estar editando aquela medida provisória do crédito extraordinário. Esse nós só não editamos ainda porque os prefeitos ainda estão fazendo o levantamento. Esse é que a gente tem que entender que a água tem que baixar um pouco. Porque se ela não baixar, eu não sei qual foi o estrago na escola, no posto de saúde, na creche. Estrago, né? Isso, porque a gente não sabe se é 1 bi, 10 bi, 20 bi, 30 bi. Então, essa medida de crédito extraordinário virá diretamente para recurso na mão das prefeituras, essa sim, valor maior. A gente estava falando de 100 milhões no primeiro, porque é só o vamos dizer assim, tirar a poeira. Né? Essa não, essa é realmente para reconstrução daquilo que foi estradas vicinais, escolas, creche, posto de saúde, estabelecimentos e tudo mais. Paralelo a isso, e por fim, e esse valor também é infinitamente maior comparado a tudo que eu já falei, está na segunda-feira o ministro Haddad junto com o governador Eduardo Leite tomam lá a decisão, um acordo de suspensão do serviço da dívida, de parcelas, está discutindo se até o final do ano, num primeiro momento e depois prorroga para 1 ano, se vão ser 2 anos, mas eu quero dizer o que isso significa. Isso significa em valores anuais, um valor no ano, né, de suspender o serviço da dívida do estado do Rio Grande do Sul em mais ou menos 3 bilhões e 500 milhões de reais. Nesse ano daria mais ou menos 2 bilhões, porque nós já estamos aí no mês de maio, né? Então, e por fim, desculpa, mas eu agora me lembrei também, porque eu assinei ontem também, eu só dei ok, porque essa eu assinei só a anterior, a medida provisória do arroz. Primeiro, tranquilizar os produtores que já colheram arroz, que esse arroz todo vai ser comprado e vai ser destinado. Quer dizer, primeiro a gente utiliza o que foi produzido no sul do Brasil, mas vai ser insuficiente por conta da perda. Nós já temos um levantamento, então a Conab já está autorizada por essa medida provisória a comprar até 1 milhão de toneladas de arroz ali do Rio Grande do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, para abastecer todo o Brasil. Então, assim, a preocupação do presidente Lula é: não pode faltar arroz na mesa do povo brasileiro, mas tão importante quanto isso, não pode haver especulação e nem aumento do preço, porque quando tem pouco arroz é natural, natural não, isso, né? É, a gente não acha natural, que os atravessadores acabam, não é nem o produtor vende corretamente pelo preço, mas aí os atravessadores, até chegar, por exemplo, no Nordeste, chega nos preços muito mais elevados. Então, isso não vai acontecer, porque nós vamos, acabou o estoque do Rio Grande do Sul, nós vamos comprar arroz quanto for suficiente para não ter esse problema de desabastecimento e de aumento de preço. Sim. O colega Sérgio Ministra, aqui tem uma bom dia, bastante. Sérgio, aqui. Dois pontos que eu quero trazer com a senhora que envolvem articulação. Primeiro, o governador Eduardo Leite disse que é importante que o governo federal ouça o Rio Grande do Sul para que não hajam decisões em Brasília sem estarem associadas à realidade do atual momento aqui, das prioridades que nós temos para a recuperação do Rio Grande do Sul. Segundo ponto, o prefeito de Farroupilha, Feltrin, estava muito irritado com o pouco valor que a cidade recebeu, 300 mil reais, circulou um vídeo aí nas redes sociais sobre uma discussão dele com o ministro Paulo Pimenta. Só apenas dois exemplos aqui da necessidade de articulação. E eu queria perguntar à senhora como é que está sendo feito isso do governo federal com o governo do estado e as prefeituras para que não haja uma boa intenção do governo federal, por exemplo, e liberar recursos para onde precisa menos, deixando onde precisa mais de lado. E o segundo ponto que a senhora citou aí em relação aos benefícios para os trabalhadores. Fundo de garantia, antecipação de valores, coisas desse tipo. Como é que está essa articulação com a Caixa Econômica Federal, que é quem opera tudo isso, né? Para que chegue efetivamente com uma velocidade necessária nesse momento nas mãos de quem precisa. Perfeito, Sérgio. Suas perguntas são fundamentais e complementam aqui. Vou começar pela última, que é, inclusive ela é bem mais rápida. Essa medida provisória que nós acabamos de assinar, que saiu publicada à meia-noite, já autoriza a Caixa Econômica ainda no mês de maio. Portanto, não é nem junho, a antecipar todos esses programas sociais. Algumas coisas saem no dia 17, salvo engano, agora do mês, portanto, na semana que vem, e aí o calendário vai durante o mês de maio. Mas está autorizado já por medida provisória e a Caixa Econômica trabalha com nós aqui. Nós sempre temos representantes dos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, aqui na nossa sala de operação. E aí me linka a segunda pergunta, a primeira parte da pergunta que você fez. Eu aproveito para dizer o seguinte: primeiro, que a nossa relação com o governo, com o Eduardo Leite, é a melhor possível. Eu, em particular, pela amizade que tenho, não só com ele, como com o vice-governador, né, Gabriel, que é do meu partido. Da mesma forma, quando estive aí, eu trouxe uma série de sugestões inteligentíssimas que tem toda a pertinência do prefeito da capital, que também é do meu partido, mas não é por isso, é pela relação de amizades. A hora a gente fala com os amigos, que é mais fácil, o que vocês estão precisando, que é o nosso prefeito Melo. Melo tem sido incansável na cidade de Porto Alegre, ele deu algumas sugestões, que inclusive nós já estamos uma delas avaliando com profundidade, que a gente acha que pode levar adiante. Eu só peço desculpas de não poder adiantar, mas que, até porque é para quando a água baixar, para resolver a vida das pessoas que vão voltar para casa sem nada, sem um fogão, sem uma geladeira, sem um colchão. Isso tudo está no nosso radar. E de forma bem objetiva, Sérgio, nós não estamos fazendo nada sem falar com o Rio Grande. Nós não estamos fazendo nada sem falar com o governador, sem falar com os prefeitos. Nesse caso do prefeito Farroupilha, eu quero aqui reforçar e tranquilizar o prefeito. Por isso que eu fiz questão de falar das cinco medidas. As medidas emergenciais, elas virão quanto valor for necessário, desde que atendam só dois requisitos. É pelo sistema do computador, é pegar no celular e mandar um ofício de requerimento, se o assunto for sumário, e dizer quanto que precisa para agora. Para cada 24 horas, 48 horas, a gente vai liberando. Não está faltando recurso. É 300 mil que chega, é 500, é porque os prefeitos estão pedindo valores menores no que chega para nós. Até agora, nós não chegamos a 100 milhões no total, para o emergencial, porque sem a água baixar, não tem como pintar a escola, sem a água baixar, não tem como repor os remédios e as macas nos hospitais ou nos postos de saúde. Então, essa medida emergencial tem um fluxo mais rápido, como eu disse, se ele é realmente sumário, é 24 horas, teve um caso que saiu em 48, 49 minutos. Eu acho que a gente tem no sistema aqui para depois mostrar para vocês. E o que é numa análise que depende de não é nem projeto, depende só de preencher lá alguns dados elementares para a gente checar que nem entrou fake news aqui, ou que é o prefeito mesmo que está pedindo. A gente montou uma equipe com mais gente e a gente estabeleceu um prazo de 48 horas, no mais tardar, desde que justifique, 72 horas para poder liberar os pedidos. E por fim, Sérgio, eu gostaria de reforçar que os pedidos mesmo dos prefeitos em maior quantidade começaram mesmo a chegar em 48 horas. Porque o prefeito estava ali no desespero, socorrendo, colocando caçamba, o que tinha à disposição. E agora é que começou de realmente a chegar esses projetos mais simplificados de análise. Ontem mesmo chegou acho que 33 projetos e a determinação aqui da sala de operação é que esses 33 projetos todos, até domingo, né, o mais tardar na segunda de manhã, estejam todos liberados. Ministra, Guilherme Macalossi aqui, é um prazer falar com a senhora. Eu sou de Farroupilha, aliás, eu conheço o prefeito Feltrin, ele é dado assim a interpretações de natureza artística. Ele é cover do Elvis Presley. Então, talvez ali tenha sido até um pouco excessiva a forma com que ele falou com o ministro Pimenta. Talvez não tenha sido a melhor forma de cobrar. Mas, de qualquer modo, ministro, a minha pergunta diz respeito à questão orçamentária em geral. Obviamente, nesse momento, se cria uma excepcionalidade por conta da destruição generalizada aqui no Rio Grande do Sul. São 400 cidades afetadas. A senhora é uma política que tem uma identificação muito forte com a responsabilidade fiscal. A senhora é zelosa das contas públicas. Mas me parece que aqui está posta a condição necessária para que as regras fiscais sejam flexibilizadas. Como é que a senhora vê essa dinâmica? A necessidade de fazer um aporte bilionário, como o governo anunciou ontem, aqui para o Rio Grande do Sul, e também a necessidade de se manter as contas do restante do país em dia. Dá para calibrar as coisas de maneira a atender o Estado e manter a previsibilidade econômica? Com certeza, Guilherme. O fiscal serve para isso, né? A gente cuida, é zeloso com o dinheiro do povo brasileiro que paga os seus impostos e não quer ver nem tipo de desvio de recurso. E mais do que isso, que o recurso seja eficiente. Primeiro porque um país que gasta mal, ele inflaciona os seus alimentos, os produtos de tudo, porque ele passa uma imagem equivocada para investidores que deixam de investir, levam insegurança jurídica, isso, a bolsa cai, o dólar sobe, e quem paga esse pato, quem sofre mais é a população mais humilde, que vê lá nas gôndolas dos supermercados os preços subindo porque a gente não controla a inflação. Até aproveitando para dizer que hoje, mais uma notícia positiva, comparada a abril do ano passado, nós fechamos abril com uma inflação bem menor do que abril do ano passado, que deu 0,6 e agora deu 0,3 este mês. Ou seja, a gente vai ficar nessa inflação dentro da banda na faixa dos 3% e pouco ao ano. É isso que dá dignidade para as pessoas que ganham o salário mínimo e não vê o salário mínimo comido pela inflação, corroído pela inflação. Mas a sua pergunta é exatamente nesse sentido. A gente cuida de um lado para sobrar quando para investir onde precisa nos casos de urgência. Nesse caso, não tem limite. Está falando alguém aqui que cuida do fiscal. Mas esse é o caso que a gente usa, claro que de forma transparente, com segurança jurídica, para depois ninguém estar lá respondendo o processo. Mas a gente cuida primeiro do fiscal para quando, lamentavelmente, vem uma tragédia como essa, que eu ouvi vocês falando. Eu posso estar enganada, e eu tenho muito tempo de estrada, não só de vida pública, mas em idade, para dizer que talvez essa não seja a maior calamidade climática do Rio Grande do Sul só não. Eu acho que ela é a maior calamidade climática da história do Brasil pela dimensão e impacto na vida da quantidade de pessoas. Né? Assim, vamos ver depois, mas é esse sentimento. Então, nesse momento, nós não estamos fazendo conta. Nesse momento, nós fizemos um decreto legislativo exatamente para não atrapalhar, obviamente, o trabalho do fiscal no Brasil, dizendo o seguinte: tudo que nós gastarmos no Rio Grande do Sul, esses investimentos que nós vamos fazer, está fora do limite de gasto que eu estou autorizada a gastar, ou seja, eu vou poder gastar mais, e fora da meta fiscal. Uhum. Tudo, obviamente, dentro de regras, com controle, com transparência e com segurança jurídica. Mas a determinação do presidente Lula é: não pode faltar os recursos necessários agora, mas principalmente quando a água baixar. Sim, a ministra Tebet, ontem o ministro Haddad, de noite também, anunciou aí a liberação de 50,9 bilhões em medidas de ajuda para 3 milhões e meio de atingidos. Isso vai ser fatiado? Como é que isso, de que forma isso vem, ministro? Isso, esses valores é mais ou menos em cima das medidas provisórias que eu falei hoje para você. Eu até tinha esquecido de falar que isso faz parte do anúncio. Uhum. Depois do anúncio, na parte da manhã, todos nós nos juntamos, elaboramos a medida provisória e ela foi publicada na meia-noite, enfim, entre ontem à noite e hoje, a madrugada de hoje, eu não sei o horário. E nela, só para deixar assim também claro, que porque ainda virão outras medidas provisórias, que não é 50 bi em orçamento, é 50 bi em ações. Parte disso, nós estamos incluindo, por exemplo, eu vou dar o exemplo da antecipação do Bolsa Família, do Auxílio Gás. Isso está dentro desses 50. Então, não é dinheiro novo. Mas, por exemplo, as duas parcelas a mais do seguro-desemprego, que dão mais ou menos 500 milhões de reais, é dinheiro novo. Então, dos 500, dos 50, o que é dinheiro novo é algo mais ou menos em torno de 8 bi. Por isso é que eu falei de novo, há necessidade ainda da medida provisória de crédito extraordinário para os prefeitos, que nós não sabemos quantos bilhões vão ser, e a renegociação da dívida com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, não são 50 bi de recursos novos, é antecipação. Por exemplo, ali tem novo, sim. Por exemplo, 4 bi e meio, mais ou menos, de aporte do fundo garantidor para o Pronamp, para auxiliar linha de crédito, para auxiliar o pequeno e o médio comerciante, empresário, agricultor familiar, a agroindústria e tudo mais, da mesma forma como temos dinheiro do Pronamp, sem E, né? E a mesma coisa para o Pronaf. Isso, ministro, é dinheiro novo. Ministra, eu ia lhe perguntar, a senhora falou da renegociação da dívida. Qual que é hoje o status da negociação entre o governo estadual e o governo federal? Porque o governador, em entrevista aqui na TV Band, ele defendeu que aquilo que seria relativo ao pagamento das parcelas da dívida do Estado com a União, que é de 93 bilhões, pelo menos no ano de 2024, fosse tido como quitado para que isso fosse usado como investimento na logística do Estado, que vai necessitar de recursos extraordinários nesse ano. Eu não posso adiantar o que vai sair na segunda-feira, até porque a negociação está direta do ministro Haddad com o governador Eduardo Leite. Quando fala de dívida, eles falam direto entre si. Eu sou obviamente informada, mas não posso oficialmente passar conversa de terceiros, né, claro, nesse sentido. Mas o que eu quero tranquilizar é o seguinte: se vai ser cancelado ou vai ser suspenso esse ano e ano que vem para voltar a pagar em 25 ou em 26, essa informação eles vão dar no momento certo. O que eu posso dizer que está bem adiantado é um entendimento que o Estado não tem condições esse ano de pagar, não só os 90 bi, né, os 90 milhões, ele não tem condições de pagar não só pelo serviço da dívida, mas mesmo toda essa rolagem deste ano, porque por ano dá algo em torno de 3,5 bi, né? Então, se você for fazer a conta mais ou menos esse ano, desculpa a conta de padeiro, porque eu não tenho em mãos aqui os números, mas assim, dá algo em torno de 2 bilhões só esse ano. O que eu quero tranquilizar o Rio Grande do Sul, e isso eu acho que posso já adiantar em nome do ministro Haddad, do próprio presidente Lula, é que a ideia é sim fazer com que o governo do Estado tenha recurso em caixa para que ele possa também fazer aquilo que aqui de Brasília a gente não consegue fazer. Por exemplo, a recuperação das estradas vicinais junto com os prefeitos, a recuperação das estradas estaduais, a ponte, a intervenção que requer um apoio maior de estrutura do governo do Estado. Então, são duas, ou são pelo menos três frentes de trabalho. Aquilo que os prefeitos vão receber de recurso para eles mesmos fazerem aquilo que está dentro da zona, do limite do município, seja zona rural ou mesmo dentro da cidade. A segunda seria essa suspensão, essa discussão da dívida para que o governo tenha caixa para fazer também as intervenções necessárias em obras e recuperar o Rio Grande do Sul o mais rápido possível, além dessas medidas que a gente está fazendo para a sociedade. De um lado, o setor produtivo, quem gera emprego, precisa abrir o seu comércio, precisa retomar a sua indústria, a agroindústria e o agronegócio, que logo, logo vai precisar comprar insumo para plantar. E de outro lado, essa eu ainda não posso falar nada, mas vai sair, como fazer com que as famílias que perderam tudo tenham um mínimo de estrutura, de recurso, para poder colocar aquilo que perderam dentro das suas casas. Mas isso está sendo discutido, eu não posso falar uma vírgula mais do que isso, e ela vai vir no momento oportuno, quando a água baixar. Tá. Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, falando de Brasília, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes, aguardamos seu retorno. Quando vier o Tecnopuc e o Grupo Bandeirantes, fica aqui ao lado do atual Comando Militar do Sul, no 3º Regimento. Aguardamos a sua participação. Estive aí do lado, antes de ontem. Quando voltar, está convidada para vir no estúdio aqui, ministro. Mês. Tá? Com certeza. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tá? Bom dia, ministro. Abraço. Bom dia. 9h26, 17 graus a temperatura em Porto Alegre. Madrugada fria, noite fria em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí uma massa de ar frio que vem ingressando, vem da Argentina, vem cobrindo o estado, vai derrubar as temperaturas para 9, 10 graus Por isso eu faço um apelo a todos. A gente pedia água e ainda pede água. A gente pedia colchão, ainda pede colchão. Agora nós precisamos de cobertores nas dezenas de centros de acolhimento aqui da capital, da região metropolitana, do Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo e até Santa Maria. Agora é necessário cobertores e agasalhos pesados, porque a gente vai ter uma massa de ar frio muito forte que vai agravar um pouco a vulnerabilidade dessa população toda que foi atingida. 9h27, você está ligado no Jornal Gente, nós estamos no ar com Sindi Bancários, Plano Ângelos, a Durg Sindical, Unimed Porto Alegre. Temperatura para Suzuki, Sam Motors e Ritter Hotéis. E a hora certa para CDL Porto Alegre. Vamos atualizar o trânsito na capital nesta sexta-feira. Trânsito. Vamos à mobilidade urbana. Daqui a pouco a gente vai lá para a rodoviária. Estão derrubando a passarela, estão fazendo uma trincheira para conectar o viaduto, né? Ali da rodoviária, com a saída da Castelo Branco, já que tudo ficou embaixo d'água. Vamos atualizar as informações do trânsito com o Antônio Pereira. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Toque Marine. Fale com seu corretor. Bom dia, Osíris, e a quem nos acompanha nesta sexta-feira. As obras para a Rota de Auxílio Humanitário, conectando Castelo Branco e a Elevada da Conceição, foram retomadas nessa manhã. E a passarela sendo desmontada nesse momento, a passarela da rodoviária. Emergencialmente, a passagem entre o túnel da Conceição e a Castelo, na entrada da capital, será reaberta ainda nessa sexta, exclusivamente para veículos de emergência. Atenção, porque não se trata de uma via para veículos de passeio. Um dos objetivos dessa estrada temporária é aliviar o congestionamento da RS-118, que nesse momento em que a gente fala, está lenta entre a Alvorada e Gravataí nos dois sentidos. A Prefeitura também não descarta a possibilidade de construir estruturas semelhantes a essa em outras áreas inundadas da cidade. A RS-118 no Vale dos Sinos, a Ponte dos Sinos liberada no sistema Pare e Siga. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com seguros e a proteção da Toque Marine. Fale com seu corretor, Osíris. 9h29, agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. O Aeroporto Internacional Salgado Filho segue fechado e, de acordo com a Fraport, permanecerá inoperante até o dia 30 de maio, em função dos alagamentos no terminal e pista. Aeroportos de Passo Fundo e Caxias do Sul seguem operando normalmente. Os serviços da Transurb também estão suspensos aqui na capital e região metropolitana devido ao alagamento dos trilhos e estações. Com as informações do aeroporto e da Transurb, Gilberto Echauri. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Central Band de Informações do Tempo. Previsão do tempo sempre para Suzuki, Sam Motors e Ritter Hotéis. Fabrini Bartos, bom dia. Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos no estúdio e também bom dia aos ouvintes. A chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira com uma massa de ar seco e frio. O amanhecer é de declínio nas temperaturas com mínimas inferiores a 10 graus em alguns pontos do sul. O estado está sob dois avisos do Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades, com mudança no grau de severidade, principalmente na metade norte e leste. Aqui em Porto Alegre, a máxima será de 19 graus, com a variação de nuvens pela manhã, chuva e trovoadas durante a tarde. Em Pelotas, no sul do estado, a sexta-feira será de chuva também, com a mínima de 9 graus e a máxima de 19. O mesmo ocorre em Gramado, na Serra Gaúcha, uma das regiões em aviso, onde o dia será marcado pela chuva e a máxima de 20 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartz. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. 9h30, vamos subir a serra, tem chuva lá em Gramado, contato com a Band FM Serra, está conosco a Lilian Donadelli. Lilian. Muito bom dia a vocês e a todos que nos acompanham aqui na Band. Trago últimas atualizações para vocês da Serra Gaúcha, falando sobre as fortes chuvas. E uma das grandes preocupações era quanto um rompimento parcial da barragem da usina 14 de julho entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Pois bem, em nota à imprensa, divulgado ontem, quinta-feira, a Cia Energética Rio das Antas Serã afirma que o rompimento parcial ocorrido no topo da barragem da usina 14 de julho, que aconteceu lá na quinta-feira passada, não comprometeu sua estrutura. Constatação foi feita a partir de inspeção e avaliação preliminar realizada na barragem, localizada então, né, como eu disse para vocês, entre Cotiporã e Bento, que contaram com a presença de especialista do setor e também projetistas. Conforme a nota da Ceram, os trabalhos de verificação continuam sendo realizados, mas até o momento os estudos indicam que a barragem é estável e segura para as vazões de projeto e não há indicativos de risco de rompimento. A empresa está no processo de recuperação da barragem, dos acessos e também das instalações e reforça que qualquer alteração desse cenário será comunicada. Além disso, a companhia também solicita que todos continuem se informando, né, através de meios de comunicação oficiais e seguindo aí recomendações da Defesa Civil. Nesse momento chove na Serra Gaúcha, temos ao menos aí 11 pontos de bloqueios por aqui e a qualquer momento eu volto trazendo informações para vocês direto da Band Serra Gaúcha. Repórter Lilian Donadelli. 9h32, temperatura em Porto Alegre, 17 graus, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Agora sim, bom dia, Macalossi, tudo bem? Bom dia, não, é. Nada vai bem, é. Né? Vamos ser não, sinceros. O protocolar, né? Protocolar, bom dia, é. Dos nossos amigos, que a gente tem que acreditar, colegas, que a gente tudo pode ficará fazer. Bem. A gente pode fazer um dia bom, é. Com resgates, é com solidariedade, é com o navio Atlantis chegando aí, né? É verdade. Então, puxa vida. Recursos. Então, recursos, aí, embora... Saibamos que tem bairros sem água ainda há uma semana, né? Ainda, mesmo que as estações próximas tenham voltado, parece que não tem força para subir até alguns bairros, né? Então nós temos bairros de Porto Alegre. Ontem eu vi um número dizendo que 85% da capital já está com água potável. Eu fiquei pensando, opa, peraí, 85%? É. Cautela e canja tem de galinha. Tem informação desencontrada, né? Aí? Tem muita informação desencontrada. A estação de tratamento da tristeza estaria ligada desde dia 7? Há dois dias. Terça-feira? Há dois dias ela está ligada. Ligou às 4 da tarde de quarta-feira. Quarta-feira, pois tá? É. Mas não tem água ainda. Não, não chega na parte alta de Ipanema, na parte alta do Camaquã. Não chega até na tristeza. Tem alguma? Eu falei ontem com as pessoas aquela da tristeza. Região alta da Otto Niemeyer não tem água. Não está havendo muita confusão entre o que, que é ETA e o que, que é BAB. Não, eu estou falando de ETA. ETA, de água. Ação de tratamento de água. Água potável. Nas redes sociais, elas estão EBAB, estação de bombeamento de água. Mas as EBAB também estão ruins. De 23, tem 4 funcionando. 4 funcionando. Mas aí, seis agora? Aí é que tá. Ah, que beleza. As pessoas nas redes sociais, a população, acha que quando religa uma ETA, a água vai sair da rua. Não, não, não. Não. Aquilo é fornecimento de água potável. Pode demorar. Porque a água está com... Né, turbidez. Muita turbidez. Exatamente, esse é o então termo. Ela demora e às vezes não tem água suficiente para mandar para frente. Então ela é intermitente. Né? Então, quando reativa uma EBAB, é o bombeamento de água para fora. Quando reativa uma ETA, é água potável que chega. Então vamos deixar isso claro. Aliás, eu queria cumprimentar o DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, pela sua excepcional comunicação. Aliás, é um dos órgãos públicos que melhor se comunicam. Nas redes sociais, tudo é atualizado quase que em tempo real. Então, acho que isso tem que ser cumprimentado, porque informação também ajuda a salvar vidas. Agora, tem gente dando muito péssimo exemplo por aí. Muito péssimo exemplo por aí. O prefeito de Imbé decretou situação de calamidade pública. Isso é bizarro, sendo que Imbé, né? Não foi afetado por chuvas, não foi afetado por nada. Recebeu gente, mas gente que provavelmente tem casa em Imbé. Não, e no verão não recebe, né? Foi o que eu falei ontem no Mota. Eu perguntei, quer dizer então que no Réveillon o prefeito de Imbé vai decretar calamidade pública? Porque certamente Imbé recebe muito mais do que 5 mil pessoas no Réveillon, no Carnaval e no Natal. E o prefeito de Farroupilha, que eu conheço, o prefeito Fabiano Feltrin, prefeito, essa não é a melhor forma de cobrar recursos para a cidade, fazendo uma cena nas redes sociais. Isso apenas tira o foco que, das ações necessárias. Ele pode estar nervoso, não viu? É que esse dinheiro que ele recebeu, são 300 e poucos mil reais, está carimbado, é para absorvente, água, escova de dente e coisas assim para os abrigos. É um recurso aquele imediato que entra para essas coisas assim. Roupas íntimas das mulheres que estão sem lá no abrigo. Obviamente que a necessidade de Farroupilha foi atingida no interior, tá? Teve até gente que morreu ali, se não me engano. Então é necessário recurso para a reconstrução do interior. Ninguém está negando isso. Eu sou de Farroupilha. Agora a gente viu ali que se montou uma cena, se grava um ministro. O ministro não foi. Olha, pode-se ter a crítica que quiser ao Paulo Pimenta, não estou aqui defendendo. Né? Até tem minhas divergências em relação às visões de mundo dele. Mas o tom do Paulo Pimenta não era de intimidação. É. Né? E o prefeito, acho que... No vídeo ele é bastante educado. O prefeito... passou da medida. E tu sabe que eu não gosto... Não acho que seja nem a forma mais inteligente de abordar. Deixa eu dizer, eu não gosto dessa coisa agora que virou moda no Instagram. O dirigente grava a ligação que tá fazendo com o outro e depois posta. Isso. Não precisa. E depois vem a parte do Pimenta em resposta. É. Então, não é a melhor forma de se cobrar. E vamos lá, ainda que Favopilha tenha muitas demandas e o interior tenha sido afetado, não é nem de longe a cidade mais afetada. E Mussum, Roca Salles. Tem cidade que tá submersa, prefeito Fabiano. E a gente não viu esse comportamento do prefeito dessa cidade. E Canoas aqui. É, a gente não viu o prefeito Jairo Jorge tendo esse tipo de conduta. A gente não teve o prefeito de Eldorado do Sul tendo esse tipo de conduta. E podem estar muito indignados. Eu não estou tirando aqui a possibilidade do senhor estar indignado. Eu acho que o senhor tem o direito de estar indignado. Mas tudo tem jeito. Não precisamos calmar. O gestor tem que manter a calma também. Né? Aliás, o prefeito gestor é o líder. É o aliás, líder, o prefeito de Eldorado, olha, cumprimentos a ele pelo equilíbrio. O município acabou, ele mesmo foi disse. Foi devastado. Isso. A casa dele se foi. Sim. E ele estava no terceiro andar da prefeitura, lá no terraço, com uma retroescavadeira do lado ligada para poder manter celulares funcionando. E ele manteve o equilíbrio, a dignidade, e conversou com todo mundo calmamente, claro que de uma forma muito triste e também muito firme naquilo que precisava, mas em momento algum perdeu as estribeiras. O Sérgio, deixa eu ir lá para a passarela da rodoviária, se a Kramer está lá, está linkada com o Band News TV, vamos com áudio. São como chama aqui em Porto Alegre, e ali abaixo a rodoviária de Porto Alegre. Olha, Paty. Nossa. Ela está descrevendo, tudo inundado ali para voluntários da pátria, para a série da rodoviária, está em cima do viaduto, está sendo construída uma trincheira que vai conectar este viaduto, né, com pedras e com uma sedimentação que vão colocar, com a Castelo Branco. Isto eleva a pista. Elevando a pista, para passar tem que derrubar a passarela, porque aí os caminhões vão trancar e é importante que cheguem suprimentos e saiam suprimentos da capital, né? Então, essa é a missão do momento, né? Construir, reconstruir a ligação da Castelo Branco com Porto Alegre, já que ela está submersa na altura da rodoviária, né? Isso. É, vão ter que se repensar. Parte da passarela vai ser derrubada, né? É, vai ter que cair toda, vai ter que tirar tudo, porque se você corta o miolo, o resto foi, né? Então, mas é uma medida emergencial, justamente para restabelecer a conexão logística, para os caminhões conseguirem entrar ali naquela região. Que ela é a e saírem também. Entrada da cidade. Exatamente, né? Porque a Farrapos está embaixo d'água, não tem condições. Não. Farrapos está na altura dos prédios, então não tem o que fazer. Na Farrapos tão cedo, aquela água não vai escoar. Só quando as casas de bombas ali da Farrapos começarem Farrapos, a botar para fora. Farrapos, Mauá, voluntários, tudo embaixo d'água. Até a Cristóvão, lá em cima, Benjamim. Já Benjamim tem água. Nós temos colegas aí que estão com água no primeiro andar na Benjamim. Eu elogiei, agora eu vou cobrar. O DEMAI, qual que é o planejamento do DEMAI para reativar as casas de bomba? Porque parte dessa água, água vai potável. Ser espável. Água potável e, no caso, essa aí é a água do esgoto. Não, né? Eu estou falando da água do esgoto. Essa que está essa que tá sobre as ruas de Porto Alegre. Qual que é o planejamento estratégico? O que tem de atualização em relação a isso? Porque, primeiro... Isso vai facilitar a logística de deslocamento de itens e de auxílio às pessoas. Isso vai estancar a necessidade de resgates em zonas importantes da capital. Isso vai facilitar o deslocamento das pessoas de volta para suas casas. Qual que é hoje, é uma pergunta pública ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, qual que é hoje o status das casas de bombeamento? O que que se prevê entregar de volta em funcionamento e em quanto tempo? Porque isso é fundamental. Isso vale para o esgoto e vale para a água. Tá? Mas tem mais etas funcionando do que EBABs. Porque tem menos etas, né? É aí que tá. São 6, eu acho, etas em Porto Alegre. Isso, e as EBABs são, poucas, né? São 23. Se não me engano, tem 6 EBABs funcionando. 6? É, bom. É muito pouco, né? Mas de qualquer modo, ainda que tenha mais EBABs, a gente precisa ter ciência de como está a operação de reativamento dessas unidades. Claro. Cindy Lojas Porto Alegre, juntos vamos reconstruir o caminho e devolver esperança ao nosso estado, né? E Unimed, clientes Unimed Porto Alegre, nesse momento de grande dificuldade no nosso estado e com diversos serviços de saúde com restrição de atendimento, solicitamos que acesse as nossas soluções online. Acesse o Meu Médico Online e o Pronto Atendimento Digital. Meu Médico Online, tá? E o Pronto Atendimento Digital. Unimed Porto Alegre ao seu lado. Você está ligado no Jornal Gente. Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. O Boca no Trombone, espaço de consultorias jurídicas de opinião do Grupo Bandeirantes, será transmitido nesse sábado, 11 de maio, a partir das 7 horas da manhã, em razão da cobertura jornalística da Rádio Bandeirantes das calamidades que assolam o estado gaúcho. Boca no Trombone, nesse sábado, 11 de maio, das 7 às 9 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Leve a ser cliente Unimed Porto Alegre e aproveitar o melhor do verão tranquilo. Se surgir algum imprevisto de saúde, dá para usar o pronto atendimento digital para fazer seu atendimento online 24 horas por dia, 7 dias da semana. Onde você estiver, é rápido, é prático, é uma inovação para cuidar da sua saúde. Pronto atendimento digital é Unimed Porto Alegre. Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre. Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento. Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô. Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. A Durg Sindical decide em assembleia manter negociação com o governo federal e segue a mobilização permanente por reajuste salarial. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice. 99201-1470. Esse é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. Em apoio à população do Rio Grande do Sul que sofre com fortes chuvas, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a prorrogação do prazo para o fechamento do cadastro eleitoral por 15 dias em todo o estado. A Justiça Eleitoral manifesta solidariedade e apoio ao povo do Rio Grande do Sul, que se encontra em situação de calamidade pública. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Sindibancários está arrecadando doações para a população atingida pelas fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul. Você pode doar água, alimentos, produtos de higiene, roupas, colchões, calçados e brinquedos na sede do sindicato. Rua General Semara, 424, Centro Histórico de Porto Alegre. Você também pode contribuir com dinheiro através do Pix pela chave 519-200-44245. Participe! Sindibancários. Diga sim para quem defende você. Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente. Nove horas, 45 minutos, temperatura em Porto Alegre 17 graus, céu nublado, manhã fria em todo o Rio Grande, massa de ar frio que está cobrindo o estado vai derrubar as temperaturas, cobertura do Grupo Bandeirantes, que já se estende há 10 dias em cima dessa tragédia, a maior tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. Jornal Gente para Sindibancários, Plano Ângelos, a Durg Sindical e Unimed Porto Alegre. A Unimed informa, dê preferência para o atendimento online e fique seguro neste momento. A temperatura é 17 graus para Suzuki Sun Motors e Ritter Hotéis. E a hora certa para a Cindy Lojas Porto Alegre. Juntos vamos reconstruir o caminho e devolver a esperança ao nosso estado. 9h45, a gente está em linha com o promotor do Ministério Público, promotor Alcindo Bastos da Silva Filho. O Ministério Público está iniciando uma ação muito importante em meio a essa tragédia toda que vivemos. Promotor, um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osiris, tudo bem? Dentro do possível, né? Dentro do possível, né? Sim. Como é que nós temos aí centros de convivências, temos estruturas sendo montadas, né? Mesmo em meio à tragédia, é preciso um certo olhar do Ministério Público. Como é que isso vai ser feito? Então, na realidade, a nossa promotoria ali do consumidor, nesse momento, está tentando fazer a verificação de várias denúncias que chegaram até nós de abusividade nos preços, né? São muitas. Tanto que criamos um canal... Olha, esse e-mail específico que nós criamos foi na tarde de quarta-feira, já somam mais de 300 reclamações. Opa. Então, agora a gente fez um filtro, chega o tempo todo, né? E a gente já filtrou algumas, já estamos saindo com as nossas equipes para a rua para fazer essa verificação dessas que é onde a gente verifica assim, uma maior abusividade, principalmente aí, algumas questões envolvendo combustíveis, que pelo menos depois de um, digamos assim, um início mais preocupante, parece que os fornecedores de combustíveis se acalmaram, dá para dizer assim. Eu falo sempre nos maus fornecedores, né? Não nos bons fornecedores. Mas muitas reclamações envolvendo, por exemplo, o preço de água mineral, que é sem dúvida nenhuma, acho que 70% das reclamações envolvem essa questão, não só de distribuidoras, como de pontos de venda, inclusive de caminhões pipa também, onde os preços subiram astronomicamente, né? E a gente até visitamos algumas fontes da capital ontem para fazer a verificação do preço que se estaria sendo repassado, algum aumento aos mercados, e foi me garantido e visualizado que realmente que não teve nenhum aumento. Essa bombona continua saindo pelo mesmo preço de antes dessa tragédia climática. E houve um desabastecimento, porque elas sumiram essas bombonas do supermercado. Exatamente. Né? Só tem água com gás, né? É um problema, a gente tem que considerar, evidentemente, o problema logístico, né? A gente não pode desconhecer, né? Parte dessas fontes, algumas vêm de fora de Porto Alegre, Avataí principalmente, e está havendo, por outro lado, alguns estabelecimentos que estão realmente se prevalecendo desse momento, né, terrível pela qual estamos passando para cobrar bombonas de água aí R$ 80, R$ 85, o que custava menos de R$ 10 até uma semana, 10 dias atrás. Então, esses estabelecimentos estamos em parceria também com os dois PROCONs, o PROCON Municipal e o PROCON Estadual, que tem o poder de polícia para já fazer a autuação no momento dessa verificação, também com a Delegacia do Consumidor. Em algumas situações, então, há esse enfrentamento com desdobramentos variados, tanto no âmbito administrativo, com imposição de multas, inquérito policial, nos casos aquele de uma fé mais confirmada, digamos assim, e depois, posteriormente, no âmbito do Ministério Público, também procuraremos o ressarcimento eventual da abusividade praticada por esses fornecedores. Promotor, qual é a estrutura que o senhor tem? Porque a gente sabe que todos foram atingidos, não sei se o MP foi atingido por essa tragédia, mas as pessoas são, né, também. Na verdade, a sede central do nosso Ministério Público, ali na Aureliano, está com muita água, está todo mundo concentrado ali na Santana, aqui no prédio da Santana, com a Jerônimo de Ornelas, onde além também da montagem de vários locais para recebimento de doações, organização, praticamente toda a nossa cúpula está aqui na Santana, né? Nossas colegas da infância que lidam com verificação dos abrigos, doações, resgates, praticamente o Ministério Público está com toda a sua estrutura voltada para essas várias frentes que se abriram nesse momento e que há necessidade do nosso apoio, tanto em questões de veículos quanto de pessoal. Promotor, deixa eu lhe perguntar aqui sobre esses casos, e eu acho que o Ministério Público tem uma atuação importante, mas nós estamos vendo, inclusive, a Prefeitura, a Municipalidade, abrindo abrigos, dividindo mulheres e homens, mulheres e crianças de homens, e vários casos de assédio e de até mesmo estupro que teriam acontecido. O que o Ministério Público pode fazer para tentar elucidar situações como essa? E há a possibilidade de se firmar algum termo de ajuste de conduta para que seja padrão a criação desse tipo de abrigo específico, de maneira a evitar situações assim? Osíris, nesse ponto, realmente, como eu estou, digamos, na área específica do controle de preço, abusividade de preço pela Promotoria do Consumidor, eu sei que está havendo um intenso trabalho das colegas, tanto da infância e juventude, quanto dos direitos humanos, né? Nessa verificação, a cada abrigo que é aberto, eu sei que eles estão se deslocando, fazendo, e aí realmente eu não detenho esse conhecimento específico, né, para te responder sobre isso, mas com certeza minhas colegas da área da infância e juventude e direitos humanos que estão dioturnamente nesse trabalho podem te dizer alguma coisa mais concreta. Que está havendo uma atuação forte, tempo integral está. Agora não saberia te detalhar realmente. Promotor, bom dia, Sérgio Stock aqui. A gente viveu no começo aí dessa crise uma situação nos postos de combustíveis que formaram-se filas, teve discussão, gente que aumentou o preço, em alguns casos abusivamente, mas aí reside um ponto que eu queria esclarecer com o senhor. Tomando os combustíveis como exemplo apenas, tá? O preço é liberado. Evidentemente que tem que ter a regra do bom senso, o comerciante tem que ter um limite, né? Porque senão ele acaba também não vendendo. Mas, em sendo liberado, ele pode, teoricamente, botar o preço que quiser. Qual é o limite dessa liberação? Considerando itens essenciais, como combustível, água, determinados alimentos. Em estado de calamidade. E a situação, que considerando a situação que nós estamos vivendo, o que, que a legislação protege o consumidor nessa hora? Assim como a liberdade econômica está na nossa própria Constituição Federal, está lá previsto como um dos princípios, também a defesa do consumidor é um princípio de igual natureza, de igual hierarquia, previsto no mesmo texto legal. E com o Código do Consumidor é evidente que a gente tem que considerar o cenário pelo qual estamos passando. Nós estamos verificando realmente aquelas questões de abusividades. Nos primeiros dias circularam aí pelas redes sociais vídeos de postos de combustíveis que tinham ao passado de R$ 7,00, em alguns colegas do interior têm me ligado, cidades que foram a R$ 8,00, R$ 8,80, sem que tenha recebido nenhuma carga com repasse da distribuidora. Eram cargas antigas, anterior ao período das enchentes, e simplesmente alguns fornecedores subiram astronomicamente, se valendo unicamente dessa questão. Não foi problema de frete, não foi problema de logística, não, de falta de produto, simplesmente eram as mesmas cargas em que eles foram, resolveram fazer esses aumentos, e nós adotamos de início já, em relação em Porto Alegre, 5, 6 postos aí, onde caracterizamos bem essa situação, e foram multados pelo PROCON, multas administrativas, depois alguns também responderão, inquérito policial, e também na Promotoria do Consumidor depois serão chamados para eventuais termos de ajustamento de conduta e indenização aos consumidores, né? Promotor Macalossi, e acreditamos que pelo menos nesse ramo de combustíveis a gente conseguiu, digamos, controlar a situação de início, por enquanto. Certo. Promotor Macalossi aqui, e é importante ressaltar o seguinte, nisso que o senhor está falando, Porto Alegre teve várias vias de acesso que foram bloqueadas por conta das chuvas, mas Porto Alegre não está inacessível, portanto, há fluxo de mercadorias para Porto Alegre para o abastecimento dos itens essenciais, inclusive os combustíveis. A Agas, por exemplo, em relação ao preço dos alimentos, ela garante a acessibilidade dos recursos essenciais. E daí não há justificativa nenhuma, a não ser, obviamente, a tentativa de lucrar em cima da tragédia, para essa elevação fora da curva dos preços de vários itens, né? Exatamente, já não há uma justa causa, digamos, que justifique. Em alguns estabelecimentos, nós até notamos que a própria distribuidora repassou uma carga nova para um posto, por exemplo, com 11 centavos a mais. Isso justifica, naturalmente, que o posto também possa elevar um pouco o seu preço, porque ele também tem que fazer frente a esse valor. Mas verificamos também que esse mesmo que tinha recebido a 11 centavos a mais, botou na sua bomba 80 centavos a mais a gasolina comum, sem nenhuma outra justificativa. Então, esses casos assim mais pontuais, de maior repercussão, que nós estamos tentando fazer essa verificação diariamente, as nossas equipes já estão na rua, inclusive, tanto nos postos, né, usamos a mesma lógica aí para os medicamentos, onde aparentemente a situação está bem controlada, fazendo esse comparativo justamente, preços que estavam sendo praticados ali até 29, 30 de abril, se houveram aquisições novas de fornecedores que justifiquem eventualmente algum acréscimo no valor de venda, ou se são os mesmos produtos de antes, isso vale também para os botijões de gás, para a água mineral, para os mercados, vários produtos, a gente tem feito também esse acompanhamento nos mercados, principalmente esses que estão de maior consumo no momento, né? Tanto produtos de higiene quanto os alimentos, digamos assim, da cesta básica praticamente. E alguns medicamentos também que, por força do que a gente está passando, passaram a ter uma maior aquisição, soro fisiológico, lenço umedecido, remédios para pressão, diabetes, etc., que a gente está verificando que, pelo menos na área de medicamentos, as farmácias estão não estão repassando ao preço final dos consumidores. Promotor Alcindo Bastos da Silva Filho, titular da Promotoria do Consumidor do Ministério Público, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Bom trabalho e conte com os nossos microfones, promotor. Tá ótimo, obrigado pelo espaço aí, um bom dia a todos e agradeço e elogio o trabalho de vocês, que nesse momento é fundamental, né? A informação nesse momento é muito importante. Obrigado, bom trabalho, promotor. Tá? 9h56, você está ligado no Jornal Gente, esta é a Rádio Bandeirantes em FM 94,9, aplicativo Band Play, live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa. Informação, análise, projeção dos fatos. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta que a nova tabela do IP Saúde ainda não está de acordo com o que foi negociado ao longo dos meses entre as entidades médicas e o governo gaúcho. Apesar de alguns avanços para os médicos credenciados, o reajuste foi feito em um número restrito de procedimentos, restando ainda centenas de códigos que estão inalterados desde 2011. O Simers vai manter as tratativas para garantir que novos códigos sejam majorados, dando continuidade à recuperação de 12 anos no congelamento dos honorários médicos. Ajude as famílias atingidas pelas enchentes. Faça sua doação na sede da Assembleia Legislativa, Rua Marechal Deodoro, 101. Estamos recebendo água potável, materiais de higiene e limpeza. O Rio Grande precisa da sua ajuda. Inspire-se para o futuro com a Kia. Conheça o Niro, o irmão mais novo da Sportage, um híbrido que não necessita de carregamento externo. Ele possui estruturas recicláveis, selo A de eficiência energética pelo Inmetro e está a partir de R$ 199.990. A melhor relação custo-benefício. Vá até a Kia Sam Motors e garanta o seu na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Boca no Trombone, espaço de consultorias jurídicas de opinião do Grupo Bandeirantes, será transmitido nesse sábado, 11 de maio, a partir das 7 horas da manhã, em razão da cobertura jornalística da Rádio Bandeirantes das calamidades que assolam o estado gaúcho. Boca no Trombone, nesse sábado, 11 de maio, das 7 às 9 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente. Dez horas, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Vamos atualizar o trânsito. Trânsito. Antônio Pereira. A Durg Sindical recebe doações para as vítimas das enchentes pela conta solidária. Chave PIC 51996824142. De volta aos Íris, falando da situação das estradas que ligam a capital, que segue desafiadora. Com 11 trechos fechados na região metropolitana, a BR-290 se encontra intransitável, deixando a Zona Leste ainda como única rota de acesso à capital. Os caminhões e veículos de abastecimento são orientados a utilizar a BR-101, passando por Osório até Capivari do Sul, depois seguindo pela 040 até a chegada na Bento. Em Porto Alegre, a situação não é diferente, com 80 bloqueios totais e 13 parciais até o último balanço da EPTC. Além disso, são 3 semáforos que estão em manutenção ou fora de operação. Canoas também enfrenta dificuldades de acesso pela 448, sendo recomendado desvio pela 118 até a Freeway, passando por Cachoeirinha. Algumas boas notícias chegam também, é o caso da liberação da Ponte dos Sinos no sistema Pare-Siga. A Durg Sindical recebe doações para as vítimas das enchentes pela conta solidária chave PIC 519-9682-4142. Osíris. 10:01, tá chegando o repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes no ar para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de rádio e mais informações a respeito das chuvas no Rio Grande do Sul e as consequências dessa tragédia para todo o país. A gente vai falar sobre a situação do arroz. Direto de Brasília, João Pedro Melo. Já está valendo a medida provisória que autoriza a importação em caráter excepcional de até 1 milhão de toneladas de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento. Essa medida vai servir para a recomposição dos estoques públicos por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A ação vale para todo o ano de 2024 e permite a compra por meio de leilões públicos e a preços de mercado. Os estoques vão ser destinados preferencialmente à venda para pequenos varejistas das regiões atingidas pela tragédia. A Conab é uma empresa estatal que tem como função auxiliar o governo na tomada de decisões sobre políticas agrícolas. A Conab também vai definir as localidades de entrega desse arroz. O presidente Lula afirmou no início da semana que o Brasil poderia importar arroz e feijão para lidar com prejuízos nas safras. Essa medida provisória tem que passar por uma aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias. Pois é, e no balanço divulgado hoje pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de mortos está em 113 e o número de desaparecidos, 146. Em meio a tanta tragédia, né, pelo menos uma boa notícia. Essa aqui, uma notícia que emocionou o país, aquela imagem do cavalo Caramelo sozinho no telhado de uma casa numa área inundada na cidade de Canoas. E o Caramelo foi resgatado ontem pelo Corpo de Bombeiros. Repórter Gilberto Echauri fala a respeito disso. Resgatado nesta quinta-feira de cima de um telhado no bairro Matias Velho, em Canoas, o cavalo Caramelo já está sendo acompanhado por uma equipe de veterinários da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. Inicialmente, as equipes pensavam que tratava-se de uma égua, mas depois confirmou-se que o animal era macho. A saga do Caramelo, que passou de 4 a 6 dias em cima de um telhado resistindo à enchente e à falta de alimentos, se tornou simbólica sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Ele foi resgatado com a ajuda de bombeiros de São Paulo. Um deles é o Capitão Franco, que conversou com a reportagem da Band. Esse resgate foi um resgate que envolveu 9 bombeiros de São Paulo, 2 embarcações. A gente recebeu o chamado, chegou no local, ela estava aproximadamente 4 quilômetros do início da enchente. Deslocamos, fizemos a busca, não tinha um local, ponto exato ainda da localização. Quando avistamos ela, fizemos a contenção mecânica lá, depois a contenção química com os veterinários. Posicionamos ela na nossa balsa e trouxemos aí para a margem, com segurança. A operação durou em torno de 1 hora. A equipe, que também contou com veterinários, percorreu 4 quilômetros na água para chegar ao local. Foi preciso sedar o cavalo para colocá-lo deitado em um bote. Imediatamente ele recebeu soro e alimentação e segue internado. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Eduarda Oliveira. Passa para 30 de junho o prazo para adesão ao programa Reconstrói no Campo. O projeto visa auxiliar os agricultores familiares que foram prejudicados pelos desastres naturais ocorridos durante o ano passado em cidades que decretaram calamidade pública ou estado de emergência. Os interessados devem procurar as agências do Banrisul para dar início ao processo. O valor máximo de financiamento é de até R$ 20 mil por CPF. O ressarcimento será realizado diretamente ao agricultor pelo crédito em conta corrente ativa no banco em até 60 dias corridos após o pagamento do valor. As verbas concedidas pelo governo do estado serão limitadas à taxa de juros de até 5% ao ano, incidente sobre o saldo devedor total. Os agricultores também poderão solicitar financiamento com juros zero, visto que o programa ressarcirá as taxas de juros do Plano Safra Federal para as linhas de crédito de investimento do Pronaf, contratadas no Banrisul, até o montante de R$ 4 milhões. Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. O Boca no Trombone, espaço de consultorias jurídicas de opinião do Grupo Bandeirantes, será transmitido neste sábado, 11 de maio, a partir das 7 horas da manhã, em razão da cobertura jornalística da Rádio Bandeirantes das calamidades que assolam o estado gaúcho. Boca no Trombone, neste sábado, 11 de maio, das 7 às 9 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar de um assunto muito importante para você, sua família e seu patrimônio. O Plano Ângelos, o maior plano de assistência familiar. São 4 planos, um cabe direitinho no seu bolso. Assistência em saúde, teleconsulta gratuita, o plano tem. Seguros e assistência residencial, o plano tem. Assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito, o plano tem. Plano Ângelos, você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e veja todos os benefícios de cada plano. Aqui na City Car, a gente tem carro para alugar. Muito mais do que só alugar. A gente faz toda a gestão da frota. Você que entende do seu negócio, deixa o negócio de locação com quem entende. O que faz a City Car ser diferente? Gente, somos especialistas em terceirizar veículos. Mas em primeiro lugar, as pessoas. Esse é o nosso lema, principalmente se der algum problema. City Car Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas. Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema, você combina com GNC. GNC, todas as sensações do cinema. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente. Dez horas, 9 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus e 9 décimos, céu cinzento, agora escurecendo, né? Quase ficando noite na capital dos gaúchos. Você está ligado na Rádio Bandeirantes em FM 94,9, aplicativo Bandplay, live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Pua. E este é o Jornal Gente, no ar sempre para Cindy Bancários. Diga sim para quem defende você. Plano Ângelos, você já tem o seu, adequados para cada tipo de família. A Durk Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais, filie-se e com a campanha de solidariedade aberta. Unimed Porto Alegre informa, dê preferência para o atendimento online e fique seguro. Vamos atualizar o trânsito. Trânsito. Antônio Pereira. A Durg Sindical recebe doações para as vítimas das enchentes pela conta solidária. Chave PIC 51996824142. De volta aos Íris, falando da situação das estradas que ligam a capital, que segue desafiadora. Com 11 trechos fechados na região metropolitana, a BR-290 se encontra intransitável, deixando a Zona Leste ainda como única rota de acesso à capital. Os caminhões e veículos de abastecimento são orientados a utilizar a BR-101, passando por Osório até Capivari do Sul, depois seguindo pela 040 até a chegada na Bento. Em Porto Alegre, a situação não é diferente, com 80 bloqueios totais e 13 parciais até o último balanço da EPTC. Além disso, são 3 semáforos que estão em manutenção ou fora de operação. Canoas também enfrenta dificuldades de acesso pela 448, sendo recomendado desvio pela 118 até a Freeway, passando por Cachoeirinha. Algumas boas notícias chegam também. É o caso da liberação da Ponte dos Sinos no sistema Pare-Siga. A Durg Sindical recebe doações para as vítimas das enchentes pela conta solidária. Chave PIC 51996824142. Osíris. Dez e onze, 17 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Em assembleia, a Durg Sindical decide manter a negociação com o governo federal. E também a Durg está abrindo uma ampla campanha de solidariedade em meio à maior tragédia climática que se abate sobre o Rio Grande do Sul. Com ponto de coletas, com apoio aos professores, né? Com solidariedade e gêneros, justamente para os centros de convivência. 9, 10 e 12. Depois de tanto tempo, está voltando para a bancada aqui, depois de muitas viagens, e voltou para a bancada no meio da guerra, né? Da tragédia. Marcos Quester, bom dia. Bom dia. Bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Bom dia. Como é que foi lá? Mais perto do microfone. Tem que puxar. Isso aí. Agora sim. Equipamento novo aqui, a gente se atrapalha. Tá vendo? É a primeira vez que vem coisa moderna, assim. Do Tecnopur. Não, tu tá... Não, vim aqui já. Ah, tu já vim uma vez. É verdade, né? A empresa lá, como é que está? É São Leopoldo, olha, né? Olha, Osíris, a gente está... A sede da Aeromóvel Brasil. A empresa ali fica, tanto da Coester, da fábrica, como da Aeromóvel Brasil, fica em São Leopoldo. A gente está ali no bairro Vicentina, que foi severamente atingido, né? Subiu muito, né? Nós temos ali 40 funcionários que perderam tudo, né? E a gente está agora vendo a realidade e o drama dessa situação, né? Quer dizer, vidas ali, né? Devastadas. Então, pô, como é que a empresa pode ajudá-los? Tivemos ali uma sorte muito grande, um privilégio da empresa não ter sido invadida. Ela, né? É mais alta também, né? Mas assim, ó, coisa de detalhe, por exemplo, nosso vizinho dos fundos é a Gedore, né? A Gedore está com 1 metro de água dentro da fábrica, né? Então, a retomada desse processo econômico aí, claro, primeiro isso não é a prioridade agora. Né? Salvar a vida primeiro, agora, né? É organizar as pessoas, e assim, o que que tem aparecido, né, Osíris, assim, é muito importante a gente dar o espaço para as pessoas, né? Cada um tem seu tempo agora, né? Claro. E em recuperar lá seus bens, voltar para as pessoas, a prioridade é ir na casa dar uma olhadinha, né? Uhum. Para ver se... Porque tem esse problema agora terrível aí também dos saques, né? É, isso é um problema de segurança pública, né? Aí é o fim da várzea, né, cara? Porque nem é recomendável que as pessoas voltem, porque a água não baixou ainda em muitos locais, né? Exatamente. Então, fiquem no local seguro, que é importante. E eu acho que Porto Alegre hoje tem um desafio de engenharia hidráulica gigantesco. Porque essa água não vai descer por gravidade, ela tem que ser expulsa daqui, através das casas de bomba que não funcionam, né? De 23 tem 4 funcionando. É, né? A situação aí eu queria até trazer aqui dentro do contexto da coluna, né, Osíris, assim, Macalossi, Sérgio, né? Bom dia. Bom dia. Eu queria trazer assim, dentro da lógica da coluna aqui das cidades, né? A gente trouxe várias vezes aqui esse negócio da resiliência, que é uma palavrinha bacana, moderna, para isso que nós estamos vivendo agora, isso é resiliência. O Grande é resiliente, os gaúchos são resilientes, isso tá demonstrado, né? E eu acho que se nesse caos tem uma coisa boa, é essa solidariedade que apareceu, né? Que, não, ela tava aí, né? Que se mostrou, na verdade, né? Tá? A única coisa que eu critico aí é essa, né? Tem gente dizendo, se não fosse os empresários, se não fosse aqui os jet ski, não ia ter salvamento. É um papo, assim, cretino, né? Estranho. Não, cretino, né? Porque assim, ó, pô, tu vai criticar os bombeiros. Não, nem as forças armadas, os socorristas. Papo, né, inaceitável isso aí, né? Então, assim, acho que agora é a hora do E, né? Claro que é importante esses privados, esses voluntários, óbvio que eles estão fazendo. Estamos, né, todos fazendo um papel, né? Mas, pô, isso não degrada em nada, né, vamos dizer assim, o serviço, principalmente servidores aí, heróis, né, médicos e bombeiros, primeiramente, né, e a defesa civil, né. Então, acho que isso aí tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque eu tenho visto aí nas redes sociais coisas absurdas em relação a essa, a criar, assim, até uma divisão entre o socorro. Né? Hoje eu ouvi um absurdo, inclusive, está migrando uma dessas fake news ainda, que governos não fizeram nada, é a sociedade civil só que está fazendo. Ah, não, exatamente é isso. Todos que estão fazendo. Esse discurso não interessa. É gente tentando se aproveitar da tragédia. Isso aí é um discurso cretino, né, cara? E outra coisa eu diria mais, eu diria um discurso criminoso. Criminoso. Mas tem gente que absorve isso, né? Na medida em que você dificulta as operações aqui no Rio Grande do Sul e você atrapalha, você coloca vidas em risco. Não, aí tu vai ver um militar, vai fazer um salvamento com um helicóptero. Aquilo ali é uma operação de altíssimo risco. Exatamente. Aquele negócio com cabo, né? É de altíssimo risco, altíssimo, né? Altíssimo risco. Como um barco que vai dentro do Maitá resgatar uma pessoa no quarto, no quinto andar, porque a água está lá em cima. Com ondas, barcos pequenos com ondas. Eu presenciei isso. Eu tive um familiar resgatado. Né? Por isso que esse discurso não serve. Exato. É todo mundo junto ali. Tem civil, tem socorrista, tem bombeiro, tem exército, todo mundo junto, tem operador de jet ski para salvar as pessoas. Aliás, os pilotos de jet ski, que é uma categoria que pessoalmente eu nunca gostei muito, meu amigo, mudei completamente. Veio aí o scuba, né? O scuba com uma tropa. Mudei completamente aqui a minha visão dos... Né, e reconheço hoje de uma outra, vejo de outra forma aí, né? Tem um amigo que de jet ski, moto aquática, né? Moto jet ski é marca, né? Moto aquática salvou muita gente. É, sim. Não, esse pelotão aí foi fundamental. Só tem uma limitação, como tinha muito vento, como tinha muita onda, aí tiveram que parar. Não, e são pessoas que têm habilidade, que são atletas. Praticam. Mas eu vi coisas assim, eu vi barcos grandes, barcos de popa grande, com dois motores, aqueles motores gigantes, nas ondas dentro do Maitá. Perto da arena, circundando a arena. E que é extremamente perigoso, né? Porque tu não conhece o que tem embaixo, sim, né? Sim, tem embaixo, né? Barco grande, aí dá o tamanho do calado. A água rasa, ela é extremamente perigosa para navegação, né? Tinha calado de 2-3 metros ali, por incrível que pareça. É um troço absurdo, né? Mas aí, voltando, então, ao contexto aqui das cidades inteligentes, das cidades preparadas, né? Então, a primeira coisa que claramente funcionou muito melhor nesse episódio aqui, gente, foi esse processo aí da informação prévia, né, do anúncio, né, da preparação. Foi perfeito? Não, tá? Teve muito problema? Sim. Tá? Mas, assim, eu acho que as surpresas foram menores. A inundação foi absurda, né? Foi de um nível aí... Assim, acho que hoje a gente está torcendo aí... Incomparável. Hoje a gente está torcendo que o negócio baixou de 5 metros, né? 41 vai ter um repique. Vai ter um repique que está chovendo em áreas aí que abastecem o Goiânia. Mas aí tu vê como esses parâmetros aí vão mudando, né? Então, acho que essa coisa aí funcionou melhor. E eu acho que ainda falta, né? Os Osiris, nós falamos aqui várias vezes, né? Falta um caminho, tá? De comunicação oficial, tá? Porque a gente vê, assim, governador, prefeito fazendo... chamamentos aí pela rede social. Não é, acho que é bom fazer também, né? Mas tem que ter um caminho, assim, uma não é uma rádio, mas tem que ter um caminho oficial. Como eu já falei aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, já vi várias vezes, né? A mensagem entra no teu celular. Mas dizer... Tu não tem que chamar lá, entrar no grupo de WhatsApp, aquilo. Tu chegou lá, tem uma situação lá de... Agora em Washington tinha lá um negócio de tiroteio, né? Tinha um sniper lá num canto. Pô, tu desceu no aeroporto, ó, quarteirão tal... Isolado. Já vem uma informação ali, tu já tá preparado. E não é um negócio que eu acionei. Eles trabalham com SMS lá, né? Ele é um push, ele entra no teu equipamento, né? Sem tu, e esse é um serviço que as operadoras... Pô, eu acho que isso é uma coisa que ainda falta, né? Ô, Marcos, mas é importante ressaltar o seguinte, tá? O Júlio Viziak, né, da Folha de São Paulo, ele, na sua coluna, apontou que já há um sistema de monitoramento que foi implementado e que não está operacional através das telefonias. A Defesa Civil não usa, a Defesa Civil Nacional não usa e não se sabe o motivo. Pois é. Eu acho que aí neste momento... A nossa que usa, né? E outra turma aí que, cara, que tem uma importância fundamental no negócio é o rádio, gente. Rádio. Tá, o radinho de pilha, radinho, gente, nessa situação, dizendo isso. Cara, no interior, isso aí, então? Eu tô uma semana sem luz lá em casa, né? Quer dizer, os primeiros dias ali, depois agora tô com gerador, né? Mas o radinho de pilha tá ligado direto, né? Então é a forma da gente, e vocês aí, a imprensa, né? Os rádios fizeram um trabalho, né? Uma cobertura completa, permanente, e que acaba sendo orientadora para as pessoas, né? Pra também, né? Eu acho que esse é eu vou dizer, uma velha tecnologia aí que tem o seu papel, né? E que fique por muitos anos, né? Marcos, o que as cidades precisam repensar a partir de agora? Desafio hidráulico, Marcos. Olha, isso tudo, né? Vem aquela coisa, tá? A ciência vem avisando, tá? Isso tudo, nada disso aí caiu do céu, né? Então a gente vem acompanhando aí, né, os monitoramentos, a natureza, os impactos da mudança climática, tá? E tudo isso aí foi... Claro, não numa precisão regional, nem do evento em si, né? Mas assim, ó, grandes inundações, secas prolongadas, eventos marítimos extraordinários, tudo isso aí vem sendo falado. Tá? Porto Alegre, tá? Eu acho que tem uma situação muito particular aqui, porque nós temos uma cidade que é ribeira, um grande volume de água, que é o Guaíba. Abaixo da cota. Abaixo da cota, né? E aí tu tem exemplos de como se resolveu isso, Holanda, né? Amsterdã é abaixo da cota. Tem bairros abaixo da cota, né? E absolutamente seguros hoje. É. Houve inundações, houve mortes, etc. Nessas, né? As reclusas, né? Fizeram um sistema como tem que ser feito, né? Tá, e aí tem uma situação em Porto Alegre aqui, que Porto Alegre tem um sistema de proteção, né? Nós temos, a Porto Alegre tem um grande dique na sua volta, né? Que é feito pela Freeway, né? Pela Ipiranga, pelo Muro da Mauá, pela via ali do... Tem os diques, Diário, né? De notícias. Isso são diques. Edivaldo Pereira Paiva, Diário de Notícias, tá. E a Freeway. Essas vias são diques, tá? E essas vias... E esse dique, assim, ele, na minha opinião, ele falhou miseravelmente, né? Quer dizer, quando a gente vê aquelas fotos ali do Muro da Mauá, o Muro da Mauá aguentou. Não, ele aguentou porque ele não recebeu pressão. Mauá eu vi uma timelapse, a água brotou da casa de bombas para o muro, não do muro. Mas logo para no gente, primeiro, né? Dia, Osíris, ali, quer dizer, aquele... E o dique da Edivaldo aguentou, né? Porque o pessoal passa ali de carro direto, a água que entrou no Menino Deus foi pela casa de bombas. Então existe um sistema, tá? Esse sistema eu acho que ele foi muito bem projetado, eu ouvi aí algumas... Já busquei algumas referências, né? Parece que isso aí foi uma equipe de engenharia lá dos anos 40, inclusive uma equipe foi trazida da Alemanha, tá? E aí eu até achei, se essa informação está correta, ela foi... tu vê como tem uma boa engenharia, né? Sim. Que eles estabeleceram a cota 6, isso, né? Como a cota máxima de uma inundação possível na bacia do Guaíba, né? E tu vê como... Mas a minha dúvida é a seguinte, se nos anos 60 a gente teve capacidade de implementar uma infraestrutura para conter cheias... Por que em 2024 a gente não consegue estrutura para implementar uma atualização? Exatamente, eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, assim, a gente pode voltar, tá óbvio, né, Marcos? Mas uma Calossi, assim, se tu voltar no tempo hoje, lá em 41, o que, que será que eles estavam pensando? Exatamente isso, cara. Pô, como é que nós vamos evitar que isso aqui aconteça? Eles pensaram no longo prazo. Claro, e fizeram, e, né? E nós perdemos essa capacidade de pensar em longo prazo. Parece evidente. E hoje tu tem muita tecnologia, e aí vem assim, claro, aqui é uma... Acho que a gente tem uma prioridade hoje, que é assim, a recuperação das coisas, claro, imediatas, mas a gente não pode parar de raciocinar, né? E a gente não pode parar de fazer análise crítica do que... Por que que isso aconteceu, como é que aconteceu e o que que poderia, né, ter sido feito melhor. Então, assim, tu volta lá em 41, gente, pô, eles passaram pela mesma coisa, os nossos pais, avós aí, né? E planejaram, fizeram um dique, isso custou bilhões... Fizeram um sistema, tá? O problema é que esse sistema não funcionou. Quando a gente vê uma... Ah, não, mas o muro aguentou. Eu ouvi esse comentário e várias vezes. O muro não foi exigido, não foi exigido, né? Por quê? Não. Porque ele logo no início começou a vazar. Quer dizer, não houve ali um negócio chamado estanqueidade. Tu, né, precisou de sacos de areia para conter o vazamento. Não, do muro. E saco de areia que não era. E chegaram atrasados, né? E vaza. Quer dizer, vaza. Assim, uma comporta, gente, eu trabalho com isso, tá? Nossa empresa de automação em São Leopoldo, nós fazíamos automação de válvulas e, né, comportas. Comporta é um equipamento muito usado em saneamento, tá? É um equipamento que dá muita manutenção, Sérgio. É um equipamento que suja muito. Ele e é o caso ali. Tu vê aquelas comportas ficam abertas praticamente todo o tempo. Aquilo ali tá sujeito ali a sujeira, o pessoal, né? As calhas onde o sistema corre ali, os rolamentos, aquilo ali vai sujando. Então é um equipamento enjoado do ponto de vista de manutenção. Tem que ter muita manutenção, tá? Isso obviamente não foi feito, né? Nessas comportas aqui. Três décadas sem manutenção. E assim, ó, a vida útil do equipamento desses, né? 20 anos, já faz mais de 20 anos, né? Então eles já deveriam talvez até ter sido substituídos, né? Automatizados, fazê-los movimentar hidraulicamente ou eletricamente, né? Essa tecnologia toda existe hoje, né? Então assim, não é... E o que dói é isso, né? Não é um grande... mega, o grande mega investimento foi feito, gente. A gente convive com o Muro da Mauá há 50 anos. Isso. E agora nós precisamos dele. Mas tá? A gente brigou com ele. E agora nós brigamos com derrubar. Ele, precisamos, ele, pois é, cara, agora eu queria ajudar, não posso. Então, assim, quais são os pontos? E aí tem muita tecnologia que precisa ser reaplicada. Nós estamos, inclusive, colocando aí a nossa empresa à disposição da prefeitura para assessorar nesse nesse redesenho, nessa atualização. Está faltando é método. Então, como dizia o querido Vicente Falcone, né? Tu tem que ter conhecimento, liderança e método. A liderança está aí, são os nossos administradores, né? Os prefeitos, governadores, etc. Né? Tá? O conhecimento se tem. Tá? Quer dizer, nada disso aqui é novidade. Não é produto escasso. Espacial. É. Né? Isso tudo é conhecido, claro, foi num grau severo. Né? E o que está faltando essencialmente aqui é método, gente. Quer dizer, como é que faz a manutenção. Quer dizer, não é admissível, né, que tu tenha 23 casas de bombas, né, e 19 não funcionarem. É. Né? Tu tem redundâncias para isso, tu tem geradores a diesel, né, que podem energizar essas áreas. E aí se formou o caos, inundou, essa inundação atingiu os sistemas elétricos, as bombas pararam de funcionar e tu teve uma reação em cadeia, né, negativa, né, um colapso do sistema. Colapsou tudo. Né? Então, assim, faltou essencialmente, né, esse cuidado de que, né, o momento é de crise climática e que nós temos que realmente estar preparados. Marcos, um abraço, vamos voltar a explorar o teu conhecimento técnico aí a respeito. Isso é muito importante. Fico à disposição, né? E assim, o que a gente vai precisar, pensar diferente, né? É verdade. A gente vai precisar fazer diferente. A sonoplastia foi do Jason Willian, a produção da Julia Collar, a central técnica do Norival Santos, o Sérgio volta do Bando Cidade, o Macalossi volta com o Mota às 2 da tarde. Às 3 da tarde. 15 horas depois 15 horas. Do seu turno. Aí eu volto às 2 na Band TV com o nosso Boa Tarde RS especial. Em rede com a Rádio Bandeirantes aqui. Um bom dia e cuide-se. Você ouviu na Rádio Bandeirantes. Jornal Gente. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo.